Fair Play, desporto com opinião. Ora, sejam bem-vindos ao Olhar do Dragão, rubrica dedicada ao futebol do Porto do Fair Play. Das estepes da Turquia, os dragões de Sérgio Conceição trouxeram mais um ponto que os deixa perto da qualificação para os oitavos da Liga dos Campeões. Na comitiva azul e branca seguiu Bruno Costa, um dos jogadores em melhor forma do Porto B, naquilo que começa a ser uma situação normal no Reino do Dragão. Francisco Silva e Diogo Alves voltam a marcar a presença no programa. Eu sou Francisco Isaac e comecemos a analisar este assunto com o olhar do dragão. Francisco, como falávamos, Bruno Costa é uma opção viável para a equipa principal? Pois bem, Francisco, o Bruno Costa de facto é uma aposta cada vez mais recorrente do Futebol Clube Porto, que já não é de agora, já disse também nos escolas de formação. Eu julgo que é também um daqueles jogadores para os quais os dirigentes portistas olham com bastante otimismo para o seu crescimento enquanto jogador no Futebol Clube do Porto. No entanto, e como iremos aqui ter tempo para discutir, existem diversos jovens valores na equipa a despontar, muitos deles portugueses, felizmente, também para as nossas seleções, mas indo mesmo ao cerne da questão, Bruno Costa, neste momento o segundo melhor marcador da equipa, só atrás do Fede Varela, apesar de não ser um dos totalistas da equipa, mas é de facto um excelente valor, e julgo que face a algumas lesões e a algum déficit de rendimento de algumas unidades da equipa principal, pode de facto ser um ativo bastante importante. Não digo já, mas na próxima época acho que poderá render mais. Não sei também aqui o Diogo, que é também um claro conhecedor do Futebol Clube Porto B e acompanha, não sei o que é que acha do Bruno Costa, ou se acha que no entender dele existe alguém mais com maior potencial. Pois bem, Francisco, penso que é uma aposta com bastante potencial, o Bruno Costa, jogador que por acaso acompanhei-o bastante na Youth League o ano passado. Ele jogava ainda no sub-19 e gostei bastante, é um extremo com uma boa capacidade, não é, de jogar até em zonas interiores, faz bastantes diagonais e poderá ser um jogador a espontar mais cedo ou mais tarde para a equipa principal. Parece-me ainda algo cedo para pensar nele já, admito que ainda tenha jogadores à frente, como o Galeno, mas vejo nele um jovem potencial para ser para já uma reserva da equipa principal, não é? um suplente, e até nas próprias seleção nacional ele teve algum estatuto no último Mundial, no Mundial Sub-20, chegou a ser importante, e vejo nele ali jogador para estarmos atentos e perceber qual a evolução que terá e como é que essa exposição poderá fazer com que ele evolua ainda mais, tornar um jogador mais cedo, não é? Formatá-lo para o perfil indicado, e vejo não só no Bruno Costa, mas noutros jovens, que vamos aprofundar mais adiante, vejo muitos jovens de grande valor na equipa B. Qual é a tua opinião, Francisco? Eu gosto bastante das ideias de equipa B, e principalmente do Porto tem-nos dado várias alegrias. Aliás, nos últimos 4 anos, deu-nos um único título de referência, que foi a segunda divisão, há 2 anos, penso eu, na era do André Silva. Era o Luís Castro. Sim. Eu já não lembro quem que era o treinador, se era o Luís Castro, acho que foi a certa altura o Luís Castro, depois não sei quem que era o homem do Leme. Mas o Porto B, pronto, conquistou. E neste preciso momento olho para o Porto B com muita atenção, não só pelo Galeno e pelo Fede Varela, que são 2 jogadores com elevada categoria, mas também para o Diogo Dalot, que acho que tem dado várias cartas na equipa B, e para o guarda-redes, para o Diogo Costa, se não estou em erro, que é Diogo, porque temos uma série de Costas e também de Brunos e Diogos na equipa B, mas tem sido também um guarda-redes de excelente nível. O meu grande problema com a equipa B é se eles conseguem dar o salto que, por exemplo, o André Silva deu há 2 anos atrás, ou, e olhando para o passado, para a época de 99-2000, antes do interregno das equipas B, que o próprio Hélder Postiga tinha dado um salto da equipa B para a equipa principal, ou o próprio Ricardo Carvalho que andou lá. Por isso, neste preciso momento gosto de ver a equipa B exatamente como naquela linha. Talvez agora não há um Ricardo Carvalho, há um Diogo Leite, não há um Hélder Postiga, mas há um Fede Varela. Diogo, o que é que tu achas? Achas que a equipa B vai ser a chave do sucesso do Futebol Clube Porto de Sérgio Conceição? Pode ser. Não vejo ainda, se calhar, com prioridade do próprio, não é? Por estar já em muitos jogos da equipa B. Mas pode ser um ponto de partida até agora para o mercado de janeiro, olhar com mais atenção, perceber que jovens estão lá que podem ajudar às contas, não é? Se uma mãe jogador da equipa principal. Vejo que há de facto uma boa base, sobretudo uma base que vem sendo sólida há já longos anos, com muitos jogadores a jogarem juntos desde os sub-15, provavelmente até mais atrás, como os Diogos, né? O Diogo Costa, o Daló, o Queiroz, o Diogo Leite e o próprio Diogo Bessa, juntamente com outros jovens que têm sido, depois vão aparecendo as contratações, como o Fede, como o Galeno, como o próprio André Pereira, que vão se somando e acabam por fazer uma mescla de jogadores da casa e alguns vindos de fora. Juntam-se ali mais duas, três gerações, como é o caso do Bruno Costa, que falámos anteriormente, uma geração acima da Diogo Daló, do Diogo Queiroz, e portanto penso que está aqui uma boa base para ser construída e pensar em pelo menos 5, 6 unidades para a equipe principal. Parece-me que Sérgio Conceição tem olhado para isso, não digo que seja já uma prioridade do mesmo, mas fico contente de ver que jogadores como o Diogo Daló, como o André Pereira, o Galeno, agora o Bruno Costa, que foi convocado, começam a ser apostos, pelo menos ainda numa fase de poucos minutos. Vamos perceber agora em janeiro se algum sobe e se fixa na equipa principal. Qual é a tua opinião, Francisco? Antes de mais, queria dar aqui uma pequena nota de rodapé, que é, eu gostaria de salientar a transição que foi feita nos últimos 3 anos na orientação da equipa B do Futebol Clube Porto. Se é verdade que a equipa B foi, digamos, construída um bocadinho à pressa, no início, parte da construção foi alicerçada em jogadores de outras proveniências, já alguns com alguma experiência, e durante algum tempo serviu quase de tubo de ensaio para os dirigentes portistas testarem alguns valores. Lembro-me perfeitamente de contratações falhadas que taparam o crescimento de jovens valores da formação, como é o caso, por exemplo, do De La Torre. Lembro, por exemplo, que a equipa B foi utilizada para rodar jogadores da equipa principal, como o Daniel Opari, como o Ricardo Nunes, como, por exemplo, o Fabiano, e que eu acho que, no meu entender, desvirtuou durante algum tempo a ideia e a semântica que deve estar associada à equipa B. Agora, felizmente, essa transição foi feita e hoje temos uma equipa B à imagem daquilo que deve ser o Futebol Clube Porto, ou seja, um clube formador, um clube que dá primazia aos jovens valores. Falando agora sim em jovens valores, e é com grande satisfação que olhando para o plantel da equipa B do Futebol Clube Porto, vejo jovens valores com grandíssimo potencial. E aliás, é verdade aquilo que o Diogo referiu, que é, nós vamos começar a perceber se os jovens têm ou não lugar no plantel da equipa principal, agora no mercado de janeiro, com a reabertura, saber se, por um lado, a SAD e o Sérgio Conceição vão optar por ir buscar jovens, jogadores com créditos firmados, ou então, agora sim, dar alguma oportunidade aos jovens valores da equipa B para suprir carências da equipa principal. E eu aqui gostaria de salientar 3 jogadores que para mim estão quase no ponto rebuçado, permitam-me a expressão. Primeiramente é o Fede Varela, que é um médio ofensivo que eu aprecio muito, é um médio bastante inteligente, bastante intenso, ao contrário da maioria dos jogadores sul-americanos. É um jogador rápido, é um jogador que tem faro de golo. É verdade que é que muitas vezes parte dos seus golos resultam de livres, mas também de lances de bola parada na marca dos 11 metros, mas não é menos verdade que o Fede Varela é um pensador, é um jogador que, de elevado QI, que eu julgo que neste momento está quase ao nível do Hernani. Permitam-me se estou aqui a entrar por campos algo tortuosos, e pode ser uma opção bastante válida. Por outro lado, outro jogador que sempre defendi e sempre apreciei desde que ele chegou à equipa B do Futebol Clube Porto, é o Galeno. Acho que é um jovem que ainda, é verdade, não tem a maturidade competitiva necessária, para lá caminha, até porque é um jovem com bastante potencial e, portanto, ainda tem bastante tempo para desenvolver as suas capacidades. Por outro lado, um dos ativos que mais me encanta é, de facto, o Diogo Dalot. Apesar de ter apenas 18 anos, julgo que esse sim já tem uma maturidade superior, apesar de ainda ter menos minutos na equipa principal que o Galeno, mas Diogo Dalot, tal como já falamos no anterior podcast do Olhar do Dragão, acho que Diogo Dalot neste momento é uma alternativa já credível para substituir o Ricardo Pereira. Portanto, temos aqui três valores que para mim me enchem as medidas, que se o Sérgio Conceição quisesse dar mais alguns minutos, eu ficaria descansado, que é o caso, relembrando do Fede Varela, do Galeno e do Diogo Dalot. Não sei se o Diogo, agora pegando aqui nos Diogos, o Diogo Alves concorda com isto, se estes três lhe enchem também as medidas, ou se ele gostaria daqui de mencionar mais alguns nomes, como o Rui Pires, o Rui Moreira, o Jorge Fernandes ou o André Pereira. Não sei, o que é que achas, Diogo? Eu diria que esses três são os que mais também me mexem as medidas. Sou fã incondicional do Diogo Dalot, já o disse na passada e repito que para mim está no ponto de subir à equipa principal. E tanto o Fede Varela como o Galeno são outros dois jogadores que vejo já com potencial de equipa principal, já para se fixarem, até porque, como já falámos, são duas posições que carecem de jogadores, sobretudo de jogadores e de alguma qualidade, em termos de segundas linhas. Olha também para só aqui um quarto elemento, o Rui Pires, é um jogador que vejo nele muito potencial. Olho para ele um pouco como olhava para o Ruben Neves, um médio defensivo, com muita capacidade de construção de jogo, para sair a jogar, capacidade de visão de jogo e também defensivamente até parece mais agressivo, mais corpulento também, é mais alto. Eu acho que seria também um jogador para começar a apostar, para desenvolver naquilo principal, até porque, como sabemos, Danilo não tem nenhuma alternativa válida e, portanto, vejo Rui Pires também a somar a Galeno, Dalot e Fede Varela, vejo Rui Pires também aqui com porta aberta para subir mais cedo ou mais tarde, curto prazo, a equipa principal. Na defesa também o Diogo Leite ou o Diogo Queiroz como subida para um quarto central, e muita atenção, mas vejo muita atenção a Diogo Costa, porque quem sabe se não está aqui com as devidas distâncias ainda, mas o novo Vítor Bahia das balizas esportistas. Francisco, qual a tua opinião? Eu gosto bastante do Diogo Costa, porque acho que é um guarda-redes, acima de tudo, muito elástico na maneira de estar entre os postos, como estavas a dizer, com muito cuidado por causa do Vítor Bahia, que acabou por ser uma das grandes lendas do Futebol Clube Porto da era contemporânea. O Diogo Costa não apresenta para já alguns dos erros que o Vítor Bahia apresentou durante alguma parte da carreira, que era aquelas bolas mais frontais pelo chão, em que dava sempre aquela situação um bocadinho mais chata. Mas o Diogo Costa tem, acima de tudo, tem uma coisa que eu fico de boca aberta: é presença na área, voz de comando e capacidade de luta, que é uma coisa que os guarda-redes ou têm ou não têm. E quando não têm, se forem mesmo muito bons entre os postos, duram 3 ou 4 anos e nunca assumem a titularidade numa equipa grande. Mas quando têm, e mesmo em muita integridade, chegam rapidamente lá acima, ou pelo menos quando chegam nunca mais saem. E até eu faço uma comparação, o José Sá tem uma coisa que é realmente elástico, no jogo com o Beşiktaş foi uma das razões do empate, eu gostava de dizer vitória, mas foi o empate, mas eu acho que falta ao José Sá voz de comando, até para impor alguma coisa. Já o Diogo Costa é diferente, sinto que ele realmente tem outra presença e outra autoestima ou outra maneira de estar que assusta mais, por isso, se ele chega lá acima, aí que fica a pergunta. Porque o Porto B realmente, como o Francisco disse bastante bem, é agora um projeto completamente diferente. É um projeto que tem olho para o futuro e olho para a expansão e para a profundidade para a equipa principal. Agora, quantos guarda-redes é que nós conhecemos que passaram pelo Porto B e que conseguiram na equipa principal se assumir? O José Sá teve, por acaso, no Porto B, se não estou em erro, até fez 2 ou 3 jogos, ou até fez meia temporada sempre a titular, e depois assumiu, mas será que há espaço para Diogo Costa fazer o mesmo processo? Ou vai ter que sair do Dragão? E aí ponho-vos a pergunta, quantos jogadores é que saem do Dragão e acabam por voltar? Vale a exceção desta época, porque acho que, como não há dinheiro, a exceção ficou montada. Por isso, digam-me, Francisco, achas que o Diogo Costa tem hipótese de sair e voltar? Corroborando um bocadinho daquilo que vocês disseram, de facto o Diogo Costa, além dos 3 que mencionei anteriormente, é talvez uma das grandes esperanças, se não a maior esperança da formação portista. No entanto, apesar de rever nele, apesar da sua tenra idade, o futuro dono da baliza portista, acho que, ponto 1, ele vai ter que rolar e não sei se dentro de pouco mais de um ano os dirigentes portistas não farão dele um dos ativos que deve, um dos ativos, digamos assim, disponíveis para ser emprestado a outros emblemas portugueses, até porque acho que seria bastante benéfico para o seu crescimento, na mesma forma que aconteceu com o Rafa Soares, quando esteve emprestado ao Rio Ave. No entanto, convém salientar uma coisa, que é, à frente, eu acho que no futebol não deve haver demasiada primazia à hierarquia, se me permitem. Não é o facto de estar há demasiado tempo que define a competência ou o lugar de umas pessoas. Mas acho que aqui devemos dar o devido mérito e crédito ao João Costa, o Andorinha, que além de parecer ser um jogador talismã, é também, daquilo que acompanhei da sua temporada completa, em que antes da lesão grave que teve, foi um dos melhores jogadores da equipa, numa altura em que a equipa até viveu um momento mais delicado ali na metade inferior do segundo escalão. O João Costa sempre me pareceu um guarda-redes bastante inteligente, que sabe posicionar, bastante destemido. E, portanto, atenção, que é verdade que o Diogo Costa, aos 18 anos, já começa a requerer os holofotes dos adeptos portistas, mas atenção que temos também o João Costa, que me parece um valor, que aliás, além de já integrar a equipa principal, bastante plausível de num curto prazo ingressar. E depois gostaria de lançar aqui o repto ao Diogo, que é, depois da estreia do André Pereira na Taça de Portugal, o que é que ele acha do André Pereira? É assim, nós andamos muitas vezes à procura de pontas de lança, já vimos o Gonçalo, já quisemos fazer o Gonçalo Paciência, já quisemos lançar e lançamos o André Silva, o Rui Pedro. Será que o André Pereira é diferente dos outros 3 avançados que já passaram pelo Dragão? Ora bem, o André Pereira é de facto desde logo diferente, porque não é um jogador que veio da formação, portanto nunca se olhou para ele com aquela... O sentimento nosso, não é? No início, como sempre ouvimos falar do Gonçalo, depois do André, depois do Rui Pedro, e agora de facto aparece o André Pereira, um jogador que veio do CNS para a equipa B, e parece-me que é um destes casos de um jogador que brilha num campeonato secundário, e uma equipa B pode ser o ponto de partida para chegar a uma primeira equipa do Foco Porto, se calhar não chegaria se não houvesse a equipa B. Parece-me um avançado muito, muito competente, diferente dos demais, muito competente, e gostei da estreia dele, dos poucos minutos que teve na Taça de Portugal. Gostei muito da forma como entrou, destemido, sem medo, até foi ativo num dos golos, não é? e parece-me ser um jogador que pode de facto subir já a equipa principal no médio prazo e ser também um dos jogadores que a seleção já olha, já lhe dá oportunidade. Vamos ver se lhe garante mais minutos na próxima ronda da Taça de Portugal ou até já em jogos do campeonato em que seja possível ele entrar. Vejo nele ali alguém que pode começar a ser aposta para médio prazo. Darei no início algo desconfiado para ele, para ser um jogador que quando vem do CNS, já com 20 anos, fiquei sempre um pouco de pé atrás, mas tenho gostado da evolução que tem tido e vamos ver se contribui ainda com mais golos na equipa B. Vamos ver qual será o futuro de André Pereira. Um caso diferente dos outros avançados, tem de subir a equipa principal, mas parece-me um caso que pode vir a ser de sucesso, Francisco. Eu vi o jogo do Portimonense e, como todos os portistas, deve ter sofrido bastante, não só do ponto de vista de adepto, mas como de alguém que gosta de perceber o futebol. O Portimonense marcou um grande golo e acaba por ser um golo que podia ter tido um desfecho de glória para o Vítor Oliveira, mas depois há aquela remontada e foi um sofrimento. E não acho que o Porto tenha feito uma exibição daquelas memoráveis. Os últimos 5 minutos são memoráveis porque o Porto está à volta a um jogo muito complicado. Mas quando o André Pereira entrou, eu fiquei com muito medo do que podia acontecer, porque realmente era lançar um jogador de equipa B do Porto em que não estava pronto para um jogo daquela intensidade e com o resultado completamente contra todas as expectativas. E o miúdo entrou, e peço desculpa usar a nomenclatura de miúdo, mas realmente é um miúdo, e entra e mexeu, né? Principalmente mexeu na área, ou no momento em que rasga para dentro da área, e é uma coisa que é raro se ver de jogadores jovens no Porto. Por exemplo, o Galeno, quando teve as poucas oportunidades no Porto, senti que lhe está a faltar talvez aquele rasgo de brilhantismo. Agora, já o Pereira foi diferente. Senti que realmente queria mostrar que não só estava ali, como traz qualquer coisa diferente. E pode ser interessante, se a época continuar assim, pode ser interessante muito em lançá-lo mais vezes no 11. Até porque eu acho que o Sérgio Conceição, da maneira como ganha, acho que o André Pereira vai ficar marcado como muito forte na memória daquele jogo e há até mais oportunidades. Por isso, estamos assentes que o Porto B este ano tem dado material à equipa principal. Mas acham que isto vai continuar a ser assim? E sendo assim, quem que acham que vocês agora vai aparecer na equipa principal? Diogo, diz-nos assim, no jogo com o Derby, com o Benfica, tu achas que vai aparecer algum jogador do Porto B no banco, ou no 11, ou pelo menos nos convocados? Ora bem, eu diria que quase certeza que estará pelo menos alguém no banco, a menos que haja as recuperações. Eu acredito que Galeno, pelo menos no banco, marque presença, mas isso não acredito, a não ser que até lá haja alguma situação extrema de lesões e que obriga a tal coisa. Parece-me que Galeno pode ser o jogador a estar já mais próximo de um 11, do possível 11 de campeonato. Não vejo ainda nenhum a ser lançado. Vejo também André Pereira, possivelmente até pelas boas graças que ficou nos últimos minutos, a rivalizar um pouco, entre aspas, com Galeno ali pelo banco, porque não vejo ainda com possibilidades de mais do que isso. Falaste no clássico, penso que lá está, é muito isso. Será esperar para ver se Maré recupera ou não. Se não recuperar, vejo o Galeno aí para o banco de suplentes. Uma pena minha, não vejo ainda a aposta em Fé de Varela. Eu olhando para as fichas que podem ser lançadas, ou seja, Diogo Daló já foi lançado, Galeno também, André Pereira já foi lançado, e eu penso que agora o próximo poderá ser Fede Varela, a ser chamado aos trabalhos e quem sabe uma futura convocatória. Aguardaremos agora os próximos jogos também da Taça da Liga para perceber se a exposição poderá ou não então juntar, porque não, os quatro numa convocatória. Não acredito que no 11, até porque há determinadas regras que exigem que joguem alguns jogadores do 11 base, e portanto não acredito que lance os 4 já num possível 11, mas vejo o Fede Varela o próximo elemento a ser chamado à equipa principal. E para já vejo só em Galeno o possível jogador a estar no banco num grande jogo. Francisco, qual a tua opinião acerca disto? Diogo e Francisco, é assim, relativamente à aposta já no próximo clássico, é assim, concordo que a não recuperação do Marega irá quase certamente dar a oportunidade ao Galeno de sentar no banco de suplentes. É verdade que o André Pereira, num rácio de utilização, aproveitamento, parece estar já quase ao nível do Galeno, porque tal como o Francisco Isaac falou, nas oportunidades que o Galeno teve, nunca pareceu até algo preso, nunca pareceu ser o jogador que nos tem, a nós portistas, deliciado na equipa B, pareceu sempre algo preso. É verdade que uma outra vez tentou a ação individual com a sua velocidade e com o seu drible, mas parece algo preso, algo medo de arriscar. E portanto aqui, depois do bom jogo que o André realizou contra o Portimonense, parecem que eles podem estar já ao mesmo nível. Tenho um feeling relativamente ao Fede Varela, que é, eu acho que o Fede Varela poderá ser a surpresa para o clássico. Aqui não estou obviamente a contar que haja nenhuma lesão, mas eu acho que a não recuperação do Marega poderá levar a que, além de o Galeno, que obviamente pelo facto pode valer pela sua experiência, se é que podemos dizer assim, no banco de suplentes, se é facto que o Galeno estará quase de certeza com a Ana, havendo a lesão e a não recuperação do Marega, acho que o Fede Varela poderá ser a adição surpresa do Sérgio Conceição, que me parece ser um técnico que, além de gostar de apostar nos jovens valores, também é aquele técnico que gosta de fazer estas pequenas surpresas, também para espicaçar um bocadinho, para dar outro ecletismo ao plantel e aos convocados. E, portanto, eu estou aqui com o feeling que o Fede Varela poderá ser a surpresa. A ver, vamos, no dia 1, conseguir corroborar ou não este feeling. Tenho aqui depois uma questão que é um desafio para os dois, mas agora vou colocá-lo ao Francisco. Que é, depois do negócio, depois de se concretizar o negócio da venda do Maicon, nós tivemos acesso, digamos assim, a dois ativos, a dois jogadores, que foi o Inácio, que na época passada deu boas indicações, e que nesta temporada foi substituído, entre aspas, pelo médio de cariz defensivo, mas que me tem surpreendido, que é o Luizão. E que gostaria de perguntar ao Francisco se achas que, ponto 1, o negócio foi benéfico, uma vez que conseguimos, ou não, ter aqui acesso a dois ativos valiosos, importantes, com qualidade e com potencial, que é o caso do Luizão e do Inácio, ou se, mais uma vez, este negócio serviu para tapar aqui o caminho ao aparecimento de jovens valores. Por exemplo, estou-me a lembrar aqui o facto do Luizão concorrer diretamente com o Moreto Caçamá, e o Moreto, nesta fase da temporada, é dos médios com menos minutos. O que é que achas, Francisco? O Inácio e o Luizão, que vieram do mesmo negócio do São Paulo, estamos a falar, certo? Exatamente, sim. Pronto, sim. Vieram da transferência do Michael para o Brasil, foram dois jogadores bem referenciados. O Inácio é um jogador que surpreende não estar no plantel neste preciso momento, porque, apesar de já termos falado nele, que parece um porte físico algo pesado, não acho que o seja. Aliás, eu acho que ele no combate 1-1 é um jogador bastante forte, até mais forte que o Alex Telles. O Alex Telles tem aquele excitamento e capacidade física para aguentar o jogo todo. E o Inácio, na equipa B, que ainda chegou a jogar o ano passado, foi um jogador até que deu algum tamanho à equipa. Por acaso, e coincidentemente, foi o pior destes últimos 3 anos da equipa B, que até nem foi bastante bom. Até terminámos em 10º, ou 9º, se não estou em erro. Mas pronto, e este ano foi para o Portimonense. Já o Luizão, estou muito expectativa para aquilo que ele vai dar. Ele está na equipa B, correto? O Francisco? Certo, certo, na equipa B. Pronto, eu estava na expectativa que o Lisão tivesse sido emprestado a uma equipa da Liga NOS ou da 2ª Liga, mas ficou bem no Porto B e até eu acho que pode vir dar ao salto esta época, porque temos só o Danilo, o Diego Reis está a ser convertido em médio e eu não sou contra, mas sendo que depois não temos ninguém para centrais, tem que se recuar o Diego Reis para central, e o Lisão pode ser muito interessante. Eu acho que a equipa B para os dois serviu de catalisador para saber se tem ou não valências para ficar no futebol português. Eu acho que o Inácio, se tempo, vai dar o salto para a equipa principal. Agora, se o Rafa Soares vai, entretanto, e volta a meter o Inácio para fora. Agora, na venda do Danilo no verão, porque eu acredito que o Danilo não fique mais a seguir esta temporada, eu acho que o Luizão há de ser o próximo bichinho feio ali no meio do meio-campo. E lembra um bocadinho do Fernando, que jogou, que agora está no Galatasaray, e que lembra um bocadinho do Fernando. Agora, não sei se esta é a opinião do Diogo, se arriscaríamos já no Luizão a partir do meio da época, para pelo menos aparecer no banco, na Taça da Liga, se passarmos à fase seguinte da Taça da Liga, e também nos Jogos da Taça de Portugal. Diogo, o que é que tu achas do Luizão? Achas que a maneira como ele assambarca o meio-campo e aquele monstruosidade física vai encaixar nas ideias de Sérgio Conceição? Eu diria que os dois casam na perfeição. Ele já foi aposta até na Taça Portugal, até à frente do Rui Pires, por exemplo, e eu estou com expectativa para ver qual será o que Sérgio Conceição irá fazer com ele. Eu diria que casam na perfeição, porque vejo Danilo e vejo Luizão. A Luizão parece-me ser o herdeiro do lugar, por assim dizer, não é? A capacidade física, ou seja, o bichinho do meio campo, como tu dizias, de facto parece-me que poderá ser a aposta em definitivo na próxima época. Eu conheço mais na próxima época. E lá está, na Taça de Portugal ou na Taça da Liga, até porque como ele jogou contra... No último jogo da Taça de Portugal, na eliminatória, e foi um dos jogadores que entrou para o meio campo. Fiquei até um pouco admirado por não ser chamado Rui Pires, mas lá está, como eu disse, parece-me que Sérgio Conceição opta mais por Luizão e parece-me uma boa aposta, embora eu pessoalmente gostaria mais de ver Rui Pires. Isto também já é um pouco mais opinião pessoal e daquilo que eu gosto na posição 6. Mas eu olho para o Luizão como um jogador que poderá ter ser formatado e, quem sabe, ser uma agradável surpresa, ser um jogador valioso, tanto para curto prazo como para longo prazo. E sempre tivemos 6 de grande qualidade, lembro-me do Paulo Assunção e do Fernando, por exemplo, e o Luizão poderá estar um bocado nessa linhagem de médios defensivos que passaram na altura do Oswaldo Ferreira e que continuam, de certa forma, agora protagonizado pelo Danilo, e o Luizão pode ser o futuro 6, Francisco. Qual é a tua análise? É assim, de facto, o Luizão, apesar de ter chegado apenas esta temporada, tem pegado destaque na equipa, na formação orientada pelo António Folha, e tem-me surpreendido, não só pelo facto de ser um jogador que é forte no processo defensivo, sabe-se posicionar bem. É um jogador bastante solidário, forte no jogo aéreo. Impressiona-me também pela sua capacidade de chegar ligeiramente mais à frente, ou seja, às vezes varia entre a posição 6 e 8 e parece-me daqueles médios defensivos bastante interessante, porque não tem medo de ter a bola, não tem medo de ser o centro das atenções na construção do processo ofensivo, e julgo que poderá estar aqui uma boa solução para, não digo substituir, porque é difícil de substituir o Danilo Pereira, mas para ter aqui uma alternativa na posição 6, com um jogador que sabe construir e que tem uma boa qualidade de passe. O Rui Pires é também aqui uma boa solução no médio prazo, apesar de me parecer que o Rui Pires tem algum receio que ele esteja num processo de estagnação. Está a faltar, parece-me, o clique, não me tem impressionado, sinceramente, apesar de reconhecer que é um jogador fortíssimo no processo defensivo, é um jogador com uma estampa física bastante assinalável para a posição e isso é bastante importante. No entanto, acho que aqui o Luizão parece estar a ganhar aos pontos. Por outro lado, eu gostava aqui de iniciar uma, não é bem uma pequena discussão, mas iniciar aqui um tópico de discussão, que é relativamente, estamos aqui a discutir aquilo que a equipa B poderá fornecer à equipa principal, e neste momento estamos aqui com alguma escassez na equipa principal de opções para o centro da defesa. É verdade que Filipe e Marcano são, digamos assim, os pilares centrais, literalmente, da defensiva portista, mas à falta de Filipe e ou de Marcano, até porque ainda não sabemos bem como é que se irá resolver esta questão da renovação ou não do Marcano, e com a colocação também do Diego Reis ligeiramente mais adiantado, qual seria, no entender, talvez aqui vou passar a bola novamente ao Diogo, qual seria a alternativa que o Diogo utilizaria ou promoveria a equipa principal? Se por um lado apostaria na juventude e no talento inato do Diogo Leite e do Diogo Queiroz, ou se por outro lado apostava, ponto um, na experiência e na liderança do Rui Moreira, que tem sido, perdoem-me o termo, pau para toda a colher, porque já passou por variedíssimas posições e agora parece estar ali a assentar na posição de central, ou então se preferia, que é essa a minha opinião, eu acho que temos aqui um central já, não digo para o médio, mas já quase para o curto prazo, que é o Jorge Fernandes, que eu sou um admirador, confesso, das suas capacidades, e no meu entender, à falta de Reis, à falta de Marcano e à falta de Filipe, a solução seria Jorge Fernandes. Não sei se concordas, Diogo, ou se preferes embarcar no teu homónimo Diogo Leite ou Diogo Queiroz. Eu divido um pouco na opinião. Eu vejo em Diogo Queiroz e Diogo Leite os centrais do futuro, por assim dizer, vamos chamar-lhes assim, mas olho para Jorge Fernandes como já uma garantia diferente, ou seja, um jogador mais maduro, mais experiente, e eu penso que seria já para curto prazo a opção a tomar já. Olho para agora, em termos de potencial a longo prazo, eu vejo em Diogo Queiroz e em Diogo Leite, sobretudo em Diogo Leite, dois centrais muito completos, com uma boa estado física, boa capacidade até para se relacionar em momentos ofensivos, em construção com bola. Eu vejo neles os dois duas importantes peças para o futuro. Eu penso que dos dois, se calhar só um conseguirá chegar lá. Penso ainda que provavelmente passarão para aquela fase de rodagem fora do clube, mas sem Marcano, sem Filipe e com Reias a médio, eu vejo Jorge Fernandes como a quarta opção, muito válido, central muito eficiente também, já com uma vasta passagem pela formação do Porto. E tenho gostado, por acaso, tenho gostado dele, acho que é um jogador que tem evoluído bastante. E há um outro nome também que eu fiquei admirado que tenha saído e não tenha tido mais oportunidades, que era o Diogo Verdasca, que também me parecia um jogador muito na linha do Jorge Fernandes, mas lá está. E entre dois ficou um, é esse também o que eu acho que vai acontecer entre o Queiroz e o Diogo Leite, entre os dois ficará um, e vejo aqui estas três opções muito válidas. O Rui Moreira, de facto, é um jogador diferente, não é? Ele era médio, se não estou em erro, foi convertido em defesa central e tem mostrado um valor para a posição, mas não vejo com larga margem de progressão dentro da posição. Portanto, e para rematando, antes de passar ao Francisco, eu diria que Jorge Fernandes pode já ser até o quarto central, fixar-se em janeiro e porque não, até já o central de estar no banco, já que Diego Reias cada vez mais parece convertido a médio defensivo. Francisco? Olhando para estes casos todos, vemos que o Porto tem muita matéria-prima, que neste preciso momento está a passar um produto semifinalizado, não podemos dizer finalizado, porque eu acho que o finalizado será quando assumirem a titularidade, ou pelo menos terem uma rotação mais, mais normal do plantel principal. Respirando e pensando o que é que poderá ser o futuro, esta semana, como souberam, o Braga propôs que pusesse um fim nos empréstimos entre equipas da mesma divisão. Sendo assim, o Porto B parece-me que está para ficar, até porque é um sucesso da Sala Azul e Branca. Eu acho que é até mais um sucesso da Sala Azul e Branca do que é o Sporting B, o Benfica B ou o Braga B, ou mesmo as outras equipas B. Olhando para estes dois pontos, que é o sucesso em termos de material que tem dado à equipa principal, um deles é o André Silva. Eu acho que tem sido um bocadinho maltratada a imagem do André Silva no Futebol Clube do Porto e não merece que assim o seja, mas olhando, tem dado material, e se esta proposta foi para a frente, eu acho que o Porto B definitivamente vai se tornar uma equipa de recurso intenso do Porto. Francisco, achas que agora nestes 5 minutos finais de conversa, achas que o Porto B, acima de ser um sucesso, se esta proposta for mesmo para a frente, achas que vai se tornar o principal motor de lançamento de jogadores e de rotação de jogadores? Sim, Francisco, respondendo diretamente, houve uma certa altura em que o Porto utilizava muito algumas equipas satélites. Estou-me aqui a relembrar, por exemplo, do Torizense, existia, julgo que era o Vitesse ou o Venlo, mas depois isso terminou. E portanto, se a proposta da SAD do Braga for efetivamente para a frente, eu julgo que aqui mais uma vez o papel do Futebol Clube Porto B será, não digo essencial, será quase umbilical ao sucesso desportivo do plantel e da equipa principal. Isto porquê? Porque aí temos assistido, felizmente, que depois de um início algo periclitante da equipa B do Futebol Clube Porto, com aquelas célebres contratações de jogadores estrangeiros já com alguma idade e que foram roubando espaço aos jovens na formação, temos vindo a apreciar a consolidação do projeto, cada vez mais assente nos jogadores da formação e cada vez mais assente também numa lógica de transmissão dos conhecimentos, que me parece isso que está a ser feito. Ou seja, depois de se ter apostado nos cavalos errados, com o Rui Gomes, a técnico, julgo que depois houve uma lógica de passar a pasta, o comando técnico da equipa B do Futebol Clube Porto, para técnicos ou pessoas que já estivessem ligadas ao clube e sentissem o clube. Foi isso que aconteceu primeiramente com o Luís Castro e com o sucesso que é de facto incomensurável. É difícil de rebatermos o sucesso do Luís Castro. E agora com o António Folha, ou seja, um técnico que já passou pelos Júniors com sucesso e que agora pega na equipa B. O ano passado conseguiu que esta terminasse no meio da tabela, depois dela estar classificada durante boa parte da época em lugares perigosos da classificação. Consegue agora potenciar todos os jovens, ou parte dos ativos e dos jovens que a equipa B tem. Portanto, eu julgo que cada vez mais o Futebol Clube do Porto B será um tubo de ensaio, mais uma vez, para os talentos da formação, e será cada vez mais um projeto com sustentabilidade e para o qual o sucessor do Sérgio Conceição, porque acredito que o Sérgio vai ter bastante sucesso esta época e quiçá na próxima, e infelizmente a sua passagem pelo Dragão será curta, o próximo sucessor do Sérgio Conceição será impreterivelmente de ser alguém que olha com olhos de ver, perdoem-me a expressão, para a equipa B do Futebol Clube Porto. E portanto, passando aqui a bola ao Diogo, Diogo, o que é que achas? Achas que de facto temos aqui um projeto de sucesso? Que eu acho que sim. Ou com as dificuldades inerentes ao plano financeiro do Futebol Clube Porto, a equipa B pode começar a ser colocada de lado? Ou bem pelo contrário, se nos momentos de aperto é que iremos recorrer à prata da casa? Eu diria que a equipa B é um projeto de sucesso e apareceu no melhor momento, na melhor altura possível da nossa formação. Porque se recuarmos 10 anos atrás, iniciou-se o chamado processo 611, visão 611, que é quando o Luís Castro vem para o clube. E muitos dos jogadores que estão agora a chegar à equipa B, como é o caso da geração dos Diogos, por exemplo, vêm daí. E então a equipa B acaba por apanhar esses jogadores que chegaram ao clube há 10 anos atrás, com 8, 9, 10 anos, e estamos agora, de certa forma, a colher os frutos plantados há 10 anos atrás, com o Luís Castro, quando chegou em 2006, salvo erro. E eu olho para o projeto e equipa B como um projeto fundamental na equipa, porque a formação tem que ser o ponto número um das contratações, digamos assim. Naquilo que eu acho ideal, eu penso que um clube deveria primeiro olhar para dentro de portas, e perceber o que tem e o que há. E o que tem e o que há, se tem qualidade, vamos apostar, e não vamos olhar às idades. E, se não há, então aí damos o passo e pesquisamos fora para ver o que há. Vejo nesta equipa B, então, muito potencial, e procurando já olhar para o futuro e no possível até sucessor, porque não também olhar para um treinador que pudesse ser do Porto, como é o caso do Vítor Pereira, que passou pela formação, são treinador da equipa B, mas, ou seja, formou-se, conhecedor da casa, conhecedor dos adeptos, dos jogadores, e chegou à equipa principal anos mais tarde. Porque não pensarmos em António Folha ou João Brandão também nesse processo de desenvolvimento enquanto treinador? Eu vejo a equipa B como um último estágio, um estágio, ou seja, antes de chegar à equipa principal, a equipa B pode ser fundamental. Terminando com os empréstimos e a proposta do Braga indo para a frente, terá os seus prós e os seus contras. O meu receio é que depois os jogadores fiquem muitos anos na equipa B, ou seja, ultrapassem já o limite do razoável. Por vezes é fundamental o jogador rodar talvez uma época numa equipa de primeira liga para ganhar outra experiência. Ou então não dando duas épocas na equipa B e depois só a equipa principal, não dando, vender o jogador será o melhor do que o deixar arrastar. Em suma, e rematando para passar a falar a palavra ao Francisco, eu diria que o projeto equipa B é fundamental, aparece no momento certíssimo, apareceu no melhor momento, ainda que a primeira época foi, não diria um desastre, mas quase andamos ali ainda até com o Zé António, a defesa central, jogadores vindos muitos estrangeiros. Eu diria que dá duas, três épocas para cá, a equipa B cada vez mais é aquilo que deve ser uma equipa B de um grande. Ou seja, os jogadores chegam ao fim da sua formação de júnior, não é? De sub-19, e passa logo para uma equipa B e, se possível, logo o titular com 18, 19 anos é fundamental. Francisco, qual a tua opinião acerca disto? Bem, a minha opinião é que a equipa B parece-me que é o caminho ao Futebol Clube do Porto, e até porque tem inspirado muita confiança, e como agora estamos já, vamos terminar agora o programa, eu digo que o André Silva não deve ser o expoente máximo da equipa B, mas aquele que demonstra que realmente a formação do Futebol Clube do Porto funciona, e só tem que se dar espaço e tempo, e não há melhor oportunidade que esta, que é um Porto em crise, e temos que pôr o Porto sobre este olhar e esta análise. O Porto está em crise financeira, está em crise de resultados em termos dos últimos 4 anos, não tem conquistado nenhum troféu e nem tem obtido nada assim significativo, para além daquela vitória contra o Bayern de Munique no Dragão, que acaba por ser uma coisa esmagadora para o nosso universo. Mas a equipa B é um dos caminhos a tomar, para mim é o caminho a tomar em termos de lançamento de jogadores. E pondo isto, o Porto B, neste próximo fim de semana, pessoalmente o Galeno e talvez o Fede Varela sejam chamados à equipa principal, e vamos ver o que é que acontece. Bem, eu sou o Francisco Isaac, eu vou passar ao Francisco da Silva e Diogo Alves para fazerem as despedidas curtas deles, e o que é que tens a dizer, Francisco, para acabar o programa? De facto, temos aqui, estivemos aqui durante uns minutinhos a falar, e ficaríamos muito mais, daquilo que promete ser o futuro e o grande alicerce do Futebol Clube Porto nos próximos anos. Estamos certos de que temos aqui muitos outros talentos que irão despontar no futuro, mas para já o futuro é risonho na equipa B e também na equipa principal. Finalmente podemos olhar para o Futebol Clube Porto B e dizer que no médio prazo, para não dizer daqui a 2-3 meses, temos soluções alternativas válidas ao plantel principal, vindas da formação, vindas com aquela garra, com aquele fanatismo, com aquele amor à camisola que tanto faz falta neste momento difícil do nosso clube. Diogo? Eu concluiria também dizer que tenho muita, muita esperança de que a nossa equipa B vai nos dar garantias de futuro e certamente que teremos aqui ainda muitos outros talentos a surgir também, há outros talentos a espontar por esse universo Porto, desde os sub-15, sub-17, sub-19, que são talentos ainda em desenvolvimento, que mais cedo ou mais tarde pisarão a equipa B, e eu tenho a certeza absoluta que muitos chegarão à equipa principal. Isto é um tema que dava para horas estarmos aqui a discutir e a lançar para a mesa. Para fechar, diria que estamos a olhar para o presente, mas com o pensamento no futuro, e não tenho dúvida alguma que ainda esta época haverá jogadores da equipa B a brilhar na equipa principal. E assim damos por concluído este podcast do Olhar do Dragão, o segundo episódio daquilo que será uma rúbrica semanal do Fair Play sobre o Futebol Clube do Porto e toda a sua atualidade e o seu universo. Despeço-me, deixando-vos um abraço e esperando-vos para vocês à mesma hora para a semana, sempre às sextas-feiras, e um agradecimento e boa sorte para o Futebol Clube do Porto contra o Desportivo de Aves. Obrigado. Fair Play. Desporto com opinião.